Tu guiaste teu povo com cuidado, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Tua presença era luz no deserto, teu amor os conduzia em paz. Tua presença vai adiante, Deus que guia o nosso caminho. Tua luz brilha sobre nós, mesmo quando não vemos a rota, confiamos os primogênitos, lembrando a vitória sobre o Egito. Cada gesto marcava aliança, cada passo carregava promessa. Tu és o Deus que conduz, Deus que prepara.